Saudamos os ouvintes da Rádio Bonova. Aqui estamos para mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde. Colaboradores e colaboradoras. Hoje temos várias rúbricas e hoje vamos já adiantar o que é que vamos falar em cada uma delas. Nas notícias de âmbito internacional, Inês, vamos ter... Destaca a morte do maior ícone do mundo, Nelson Mandela. E nas notícias de âmbito local, destaca a campanha Cá Compra, Cá Fica. Mariana, hoje vamos ao cinema para ver... O Longo Caminho para a Liberdade, um filme sobre Nelson Mandela. Nem de propósito. Sugestão de leitura... O livro PS Eu Amo-te, por Cecília Aherne. E vamos ter também um poema de Natal, já que estamos na época natalícia, não é assim? Sim, um poema de Natal de David Mourão Ferreira, que se chama Natal e não Dezembro. A nossa amiga Bárbara Francisco, recém-chegada da Cidade Luz, Paris, diretamente de Paris, a Bárbara traz-nos a música natalícia. Sim, do Robbie Williams, do Michael Bublé e dos Anjos. So this is Christmas. And please join in. And what have you done? Another year over. Come on then. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, and a very Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's celebrate so anyone without any tears. And so this is Christmas. Francisco, como sempre, traz-nos um tema pertinente de política. Neste caso, para falar de... Desfasamento entre a população portuguesa e os seus representantes políticos. Muito bem, muito oportuno. Muito na ordem do dia. Então, como estamos na época de Natal, vamos precisamente ouvir música de cariz natalício ao longo do nosso programa. Então a Bárbara vai especificar acerca destas três canções que sugere. Boa tarde a todos os ouvintes. Como estamos em época natalícia, para vos alegrar a tarde, escolhi as seguintes músicas. Have Yourself a Merry Little Christmas, do Michael Bublé, So This Is Christmas, do Robbie Williams e ainda Nesta Noite Branca, dos Anjos. Ir-vos-ei falar um pouco do cantor, compositor e ator canadense Michael Bublé. Nasceu a 9 de setembro de 1975. Já ganhou vários prémios, incluindo Grammys. Lançou o seu primeiro álbum em 2003 e o mais recente, To Be Loved, lançado em abril deste ano. A música dele que escolhi é Have Yourself a Merry Little Christmas. Robbie Williams nasceu a 23 de fevereiro de 1974, em Inglaterra. Em 1997, lançou o seu primeiro álbum, Life Through a Lens. Já vendeu mais de 57 milhões de álbuns em todo o mundo. Foi o maior artista dos anos 90. Já lançou vários álbuns, sendo o mais recente, Take the Crow, em 2012. A música escolhida foi So This Is Christmas. Os Anjos são uma banda formada por dois irmãos, Nelson e Sérgio Rosado, nascidos em 1976 e 1980. Já lançaram vários álbuns, o último foi lançado em 2009, Virar a Página. A canção que irão ouvir é Nesta Noite Branca. Muito bem. Já agora, Bárbara, eu não estava a brincar com os senhores ouvintes. É mesmo verdade que a Bárbara foi uns dias até Paris, não muitos, mas foi alguns, e já é a segunda vez que ela, segundo nos disse, foi até à capital francesa, e vai-nos dizer, assim ainda que rapidamente, se gostou desta viagem, o que é que visitou, o que é que gostou mais... Sim, gostei da viagem, é um destino que é para voltar a repetir porque tem muito para se ver e mesmo nestas duas viagens não deu para ver a cidade inteira. Quem for lá que vá muito bem agasalhado, porque nesta altura, quando eu cheguei lá estavam menos 10 graus. E não havia neve. Depois subi à Torre Eiffel, que é fantástico. Tem uma paisagem. Tem uma vista fantástica. Sobre Paris. Mas não subam de escadas, porque apanho uma dor de pernas. Eu subi 1400 degraus e não foi... E desceste? Não, subi e desci 1400 degraus. E pronto, não foi Visitaste muito agradável. Visitei o Louvre. Viste a Mona Lisa? Gostei muito, muito. A Mona Lisa é um pequeno pormenor... do Louvre, porque não é giro, só que temos de estar muito tempo à espera para ver um quadro como os outros, basicamente, e não foi o que eu mais tem gostei. A fama que do... tem, não é? Por facto, exato, de ser um quadro do Leonardo da Vinci. Não foi o que gostei mais, da Afrodite, da escultura romana. Uhum. E além disso, o Louvre é Sim. enorme. Não é? Enorme, eu vi uma pequena Estiveste parte. Estiveste lá com certeza há muito tempo. Sim. E visitaste o que mais? Foste o à Museu Euro Disney? Museu da Arquitetura. Foste à Euro Disney? E fui à Euro Disney. Que achaste um bocadinho degradada relativamente à última vez que lá tinhas ido? Sim, antes a Euro Disney era um parque em que se entrava e sentia-se aquela magia. Era uma magia que não existia um mundo cá fora, existia só o mundo Disney, em que haviam muitas personagens a circular na Euro Disney e agora não vi personagens a circular. O desfile? Vi uma parada, mas também não foi a melhor que vi. Ou tu se calhar visitaste pela primeira vez aos 9 anos. Sim. Ou tu se calhar aos 9 anos aquilo para ti foi um deslumbramento muito grande e agora que tens 15... Sim. Já não é assim aquele deslumbramento, porque já não estás na idade do tempo das fadas. Não, professora, não foi isso. O meu pai disse o mesmo, que o meu pai já lá tinha ido comigo e não. Agora aquilo tornou-se num parque simplesmente de diversões e não há aquela magia que existia. É um parque de diversões que tem imensas filas, imensas. Tempo de espera para as montanhas russas, por exemplo, 55 minutos. E há uma, o Space Mountain, que aí é horrível, temos 2 a 3 horas de fila de espera. Mas recomendas a ida até Paris? Sim. Que é uma cidade fabulosa, uma capital europeia que merece ser visitada e visitada Sim. várias vezes, porque nós cada vez que lá vamos, de facto não conseguimos ver nada comparativamente com o que Paris tem para oferecer. Levem o par romântico, certo? Pois, exatamente. Porque, pronto, a Pontes Cadeados e Notre Dame... É, convém. O acompanhante é fantástico. Convida ao romance. Exatamente. Convida ao romance. Sem Muito dúvida. Bem. Ouviste, Francisco? Pronto, posta este aguçar do nosso apetite para viajar até Paris, que com neve deve ser, eu também só estive no verão, e realmente com neve a paisagem a partir da Torre Eiffel deve ser qualquer coisa deslumbrante. Nunca tive essa oportunidade. Talvez um dia iremos lá, na altura assim da neve. Com frio, Mas 10 graus negativos está um bocadinho desagradável, Bárbara. Um bocadinho, professora. Eu não conseguia aquecer os pés nem as mãos com dois pares de luvas nas mãos. E não, pois é, aquilo é diferente do clima português. Pois vamos continuar e para a nossa conversa de início do programa vamos falar, porque estamos no Natal, no significado desta quadra e a forma ou formas como ele é vivido. Recordo aqui rapidamente aos nossos ouvintes a origem da festividade do Natal, que provavelmente muitos não sabem, e a origem das tradições desta quadra. Quanto à origem, o Natal é a cristianização das festividades pagãs dos romanos por ocasião do solstício de inverno. Eram várias as festas e rituais que nessa altura os romanos faziam. Destacam-se as Saturnais, entre 17 e 24 de dezembro, tipicamente romanas, com troca de prendas e festas alegres, e também as de Mitra, deus persa, nascido precisamente a 25 de dezembro. Estas festas são uma importação de cultos solares do Médio Oriente, que se difundiu no Império à custa das legiões romanas. No final do mês, ocorriam ainda as festas das Sigilárias, as festas das imagens em que se ofereciam estatuetas como presente e se decoravam as casas com verdes, para além de se darem prendas às crianças e aos pobres. Correspondia também ao fim do ano romano. Todas estas festividades eram envoltas num ambiente diferente, pois, por exemplo, nas Saturnais, os escravos eram alforreados por um dia, transformando-se em senhores e sendo servidos por aqueles que os possuíam. O culto oriental de Mitra, solar, que se expandiu no Mediterrâneo Oriental, principalmente nos séculos III e IV a.C., atraiu imensos romanos, assumindo semelhanças com o futuro natal cristão, pois acreditava-se que um pequeno sol nascia sob a forma de uma criança recém-nascida. Também os povos germânicos e os celtas influenciaram o Natal cristão, introduzindo elementos novos na futura festividade de Natal, que se tornou uma realidade mais frequente a partir, aproximadamente, dos últimos tempos do Império Romano do Ocidente. Apesar de institucionalizado na segunda metade do século IV, embora sem prática generalizada. Falando já do Natal cristão, apesar de todas estas festividades pagãs em torno do solstício de inverno, os cristãos dos primeiros séculos não festejavam ou sequer conheciam o Natal, pois davam maior importância à Páscoa da Ressurreição de Cristo, numa reminiscência do judaísmo de onde deriva o cristianismo. Assim, em pleno século IV, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e se impôs como religião maioritária no Império, os cristãos começaram a cristianizar as festas pagãs no Ocidente, entre as quais as de dezembro. No almanaque romano de 336, há já uma alusão a um festejo do nascimento de Cristo por alturas do solstício de inverno. Em 354, o Papa instituiu a natividade a 25 de dezembro, de forma a assimilar as festas pagãs e a cristianizá-las. Como reparam, afinal o Natal tem uma raiz pagã e que foram os cristãos que adotaram as festividades que já existiam para as associarem a uma festa que eles, a partir de agora, querem, a partir do século IV, querem cristã. Com o tempo, depois, foram surgindo as tradições natalícias que foram suplantando o valor religioso do Natal e abriram a festa a manifestações mais profanas, ainda que outras tenham surgido como forma de homenagear o louvor a Cristo. Neste último caso, assume importância especial o presépio, inventado por São Francisco de Assis em 1224, numa representação ao vivo e plena de fé e recordação vivencial da natividade de Cristo. Muitos conventos franciscanos começaram a repetir a iniciativa do Santo de Assis e depois outras casas monásticas e da Igreja, por vezes também da nobreza. Mas só no século XIX é que se conheceu uma popularização exponencial chegando ao povo. O Peru faz parte das tradições profanas, trazido pelos espanhóis no século XVI e que gradualmente substituiu na mesa dos nobres as aves mais caras e difícil obtenção. Americanizado novamente, reconquistou a Europa e chegou a Portugal na segunda metade do século XX, mais como imitação do que como tradição. Outros elementos, como o Pai Natal, o Pinheiro, que foi difundido no século XIX, e a sua iluminação, o fogo e as luzes simbolizam uma vida longa e alegria, ou as prendas assumem também um caráter mais profano em relação ao sentido cristão do Natal. A pergunta que eu hoje tenho para vos colocar é: e hoje, para vocês, qual é o significado do Natal? Vocês que são muito jovens ainda, como é que vivem o Natal? O sentido religioso ainda é muito marcante? Ou parece-vos que o sentido e os rituais profanos são agora muito mais marcantes? E o consumismo? Parece-vos que o consumismo tomou conta desta quadra, apesar de estarmos agora em crise, como todos sabemos? O que dizem a propósito disto? Inês? Para mim, o Natal teve sempre um significado mágico, desde muito nova. Se bem que eu tenho a plena consciência que é uma época onde o consumismo é muito elevado, é exagerado. E acho que graças a este consumismo se tem vindo a perder o verdadeiro espírito do Natal e algumas tradições. Por exemplo, antigamente havia aquele hábito de fazer a árvore de Natal, o presépio. Hoje em dia acho que a árvore de Natal ainda é feita, mas, por exemplo, o presépio já nem todas as famílias aderem. E acho que é o símbolo que melhor representa o Natal, porque ele representa e simboliza o nascimento de Jesus. Depois também creio que os presentes, relativamente à, agora falando das prendas, acho que as pessoas ao darem as prendas aos familiares e aos amigos no Natal é como se fosse uma obrigação, é algo que já é habitual anualmente, portanto é como se fosse algo que é obrigatório e que não pode escapar. E por isso acho que são feitos às vezes compras exageradas e que são desnecessárias. Também considero que, apesar de tudo isto, ainda há pessoas que são generosas e cada vez há mais pessoas que apoiam instituições e dão quer produtos alimentares, quer roupas, brinquedos. E, por um lado, é muito bom que sejam apoiadas essas causas, mas, por outro lado, também é triste pensar que só nos lembramos dessas pessoas nesta época. E, por isso, acho que ainda continua a haver... acho que as pessoas ainda dão demasiada importância aos bens materiais e não ao verdadeiro espírito do Natal, à família, à união... E essas coisas. Muito bem, Bárbara, tua opinião, que é para ti o Natal? Concordo plenamente com a Inês. O espírito cristão da época acho que se foi perdendo ao longo dos anos. Enquanto que no tempo dos nossos avós, à meia-noite estava-se na Missa do Galo, agora nós vamos a uma Missa do Galo e só nas grandes cidades é que há. E está deserta, basicamente, a missa. E eu acho que também por causa das dúvidas em relação à religião e ao cristianismo, mas acho que o Natal é uma festividade agora que basicamente são só prendas e só se associa ao Pai Natal e às prendas, e concordo plenamente com a Inês quando ela diz que o consumismo é exagerado. Porque, mesmo em crise? Sim. Mesmo em crise. Há famílias que compram, que apostaram só em dar prendas às crianças. Mas, por exemplo, eu vou jantar à casa dos meus padrinhos e a minha mãe pensa sempre, bem, então agora, se não damos nada aos teus padrinhos, vamos dar mais às crianças. Ou seja, acaba por ser basicamente uma prenda dada às crianças e aos meus padrinhos, porque se gasta o mesmo dinheiro. Ou seja, basicamente as pessoas compensam umas coisas que foram perdidas com outras. Não, o consumismo acho que tirou muito a magia de Natal. E as crianças, eu acho que agora existe um Pai Natal que dá prendas e só isso. E, por exemplo, no tempo da minha mãe, era o Menino Jesus que trazia as prendas. É muito, muito, muito diferente o Natal vivido em 2013 e o Natal vivido há muito tempo. Mariana, qual é a tua opinião sobre o Natal? A minha opinião é mais ou menos como as das minhas colegas. Mas és mais crítica, sim, vá, sim. Não sejas muito drástica, mas és um bocadinho mais crítica. Se calhar eu acho que o Natal é uma época em que as pessoas, não sei, as pessoas parece que só se lembram de ajudar os outros, da amizade, da família, dessas coisas que deviam ser importantes. Todo o ano, exatamente. Só se lembram dessas coisas no Natal, porque é quando aparecem os anúncios da televisão a dizer ajudem a instituição tal, fazem aquelas coisas da... Agora não me estou a lembrar do nome, mas pronto, fazem inúmeras campanhas a dizer ajudem os angariam outros, bens, alimentos, essas coisas. Roupas, pois. E só se fazem isso no Natal. E porquê que tem que ser só no Natal? Nós vivemos cá todos os dias, não vivemos só no Natal, não é? Joana? Eu concordo com as três, porque acho que o Natal perdeu muito a magia que teve. Há uns anos atrás, as pessoas esqueceram qualquer ligação que o Natal tem com a religião, separaram completamente as coisas e para algumas pessoas o Natal já não a religião não diz nada, não, as pessoas celebram o Natal como se fosse uma coisa em uma todo festa o mundo. Pagã. Exato, como se fosse todas as religiões que não têm nada a ver com esta religião específica. Quanto ao consumismo, eu concordo com elas, acho que as pessoas exageram. E ainda, sim, apesar das dificuldades, apesar da todas, crise, porque as sim. pessoas estão a passar. Sim, acho que as pessoas estão mentalizadas de que mesmo que tenham que poupar o ano todo, que no Natal as prendas e são uma coisa imprescindível. Deixar de comer para comprar prendas para exatamente, os filhos, por exemplo. Exatamente, e as, as crianças, pronto, que ainda estão a ser educadas, eu acho que cada vez mais estão com aquela ideia de que o Natal são as prendas, e sem prendas não há Natal. É como se fosse, como se não houvesse festa nenhuma, e como se a união e o jantar em família, o dia em família, não significasse nada. E eu concordo plenamente com elas. Francisco, a tua opinião? É basicamente isso. Nós agora vivemos num mundo muito capitalista. É, o objetivo de Natal é juntar a família, ter uma mesa farta e a árvore de Natal com prendas. Basicamente, ponto final. Pronto. Então a gente tem que estar satisfeita e não. Religião, nada. Na minha família já ninguém vai à missa do Galo. Ninguém. Já não... E há na localidade. Tu não passas aqui o Natal em Oliveira? Não. Passas em Pomares? Não, antes passava, agora já passo no Sobralgordo, que é mais, um pouco mais assim. E lá não há missa. O senhor padre não vai lá rezar a missa nessa noite? Não, não vai. Mas mesmo que fosse, achas que a maior parte das pessoas... Lá se calhar lá ainda iriam, porque... Oh, mas quantas pessoas? De uma aldeia da pequena. Minha família, se calhar não, mas... Portanto, eu concluo das vossas respostas que se perdeu muito, de facto, o sentido cristão do Natal. E também criticam aquela questão do consumismo e, sobretudo, das pessoas não perceberem que o que é importante para a humanidade é a solidariedade todos os dias. Não. Exatamente. É a solidariedade só no Por momento exemplo, do Natal. No Natal fazem várias festas nos hospitais, nos lares, e durante o ano não são capazes de se lembrar que eles precisam de uma coisa que os faça sentir mais felizes e que os distraia dos problemas que os fazem estar lá, só no Natal, porque como se fosse só para parecer bem, porque é Natal e eles têm que fazer aquela festa para eles. No Natal senão... temos que ser todos amigos. Exato. E solidários. E não tem que ser assim. É, nesse aspecto, eu acho que as pessoas não demonstram ser aquilo que elas são, porque no Natal é como se toda a gente se desse muito bem e toda a gente se lembrasse que temos que perdoar, que ajudar os outros, ter solidariedade, e durante o resto do ano eu acho que as pessoas esquecem completamente disso. E depois no dia 26 já acordam todos normais. Exato. Não é? Pronto. E já, portanto, quero dizer que vocês também estão a dizer que no Natal, infelizmente, também se revela alguma hipocrisia do ser humano. Sim, não é? Totalmente. Somos todos amigos, mas só somos amigos naquele dia. Exato. Somos todos solidários, mas só somos solidários naquele dia. Diz Francisco. E o engraçado ainda é que se promove essa hipocrisia. Sobretudo a comunicação social. Sim. Os meios poderosos como a televisão promovem imenso, quer ao nível do consumismo, quer ao nível desta atitude da festa, da consoada, da importância dos bolos, da importância das iguarias à mesa. Não é? Exato. Isso é extremamente mesmo nos promovem, e promovem nos... mesmo que as pessoas sejam simpáticas umas com as outras, mesmo que não gostem umas das outras. Mesmo. Promovem isso tudo. Pois, gosto de vos ver assim críticos, porque eu concordo com grande parte do que vocês disseram e também me parece muitas vezes completamente desajustada esta quadra, que para muitos tem uma grande beleza, tem uma grande magia. Eu penso que sobretudo para as crianças ela provavelmente, todos nós nos lembramos de quando éramos crianças, a noite de Natal era mágica, era uma noite única. Eu recordo-me de ter menos de 10 anos e... até vir um Natal levava imenso tempo. Naquela altura a sensação é que demorava 10 anos até que viesse o próximo Natal. E para mim era uma dor enorme ter que guardar tudo do presépio e ter que guardar as bolas da árvore de Natal, porque eu sabia que só dali a um ano, que naquela altura era tão longe, é que eu voltava a ver aquilo. Eu recordo-me que vivia isso, o guardar das peças do presépio. Para mim, eu fazia isso com dor. Claro que nós hoje, na vida agitada que levamos, a sensação que temos é que agora é Natal e eu agora tenho-a. E os mais velhos também a têm. Assim é que hoje é Natal, amanhã já é outra vez Natal. O tempo passa muito depressa. Mas penso que ainda para as crianças o Natal tem de facto uma magia extraordinária, porque acreditam que nós no nosso tempo, como diz a Bárbara, era o menino Jesus que trazia as prendas na noite de Natal, e fazia-me uma enorme impressão como é que o menino Jesus conseguia descer. E como é que uma criança tão pequena conseguia descer pela chaminé abaixo para me deixar lá as prendas? Mas ele deixava-as lá religiosamente. Eram prendas simples, não havia o consumismo dos nossos dias. Mas havia, quer os meus pais, quer na minha casa, quer na dos meus avós, todos faziam questão de me deixar lá as prendinhas. Isso, de facto, é mágico. Recordo-me depois, quando o meu filho era pequeno, que isso também era vivido. E depois, quando descobrem, já na fase dele, que é pouco mais velho do que vocês, descobriu que não havia Pai Natal, e acho que ele viveu isso como vocês, se calhar, viveram. Com algum sofrimento. Foi mesmo Joana. Muito. Ainda te lembras do dia em que descobriste que não havia Pai Natal? Lembro. Sofreste com isso? Sim, até porque depois, nos natais seguintes, ainda já durante dois ou três anos, não era o mesmo, mas eu tinha que fingir que acreditava no Pai Natal por causa da minha prima mais nova, que ainda acreditava. Então nós tínhamos todos que fingir que era o Pai Natal. E depois ela descobriu e agora é totalmente diferente. O Natal é uma coisa completamente diferente desde que essa magia do Pai Natal acabou. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. As in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star above the highest bough. Yourself a merry little Christmas now. Pois muito bem, vamos prosseguir e vamos ao cinema, Mariana. Então, vou falar sobre o filme Nelson Mandela. Que foi inspirado na autobiografia homónima de Nelson Mandela, publicada em 1994. Um filme que acompanha a jornada de um dos maiores ícones mundiais. Desde a sua infância, numa pequena aldeia rural, até à tomada de posse como primeiro presidente negro na África do Sul. Debruça-se sobre os mais marcantes momentos da sua luta contra o apartheid, passados pelos 27 anos em que esteve encarcerado como prisioneiro político. Com o ator Idris Elba como protagonista, conta com a realização de Justin Chadwick e argumento de William Nicholson. O filme teve a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Toronto em setembro de 2013. E sabes se já está, já o podemos ver em Coimbra ou em Viseu? Eu penso que sim. E eu creio que vai ser um enorme êxito de bilheteira, porque dado o facto de precisamente o Nelson Mandela ter falecido recentemente e o filme estar agora a ser exibido, ou começar a ser exibido entre nós e nos outros países, vai fazer, e como vocês viram, a morte dele foi extraordinariamente mediatizada. É óbvio, como diz a Mariana, ele é um ícone do século XX, foi um homem extraordinário, se calhar dos mais extraordinários que a história teve. Mas de facto este, por dado o mediatismo que teve o seu funeral e as cerimónias que lhe foram feitas, provavelmente este filme, que me parece que será um bom filme e que retrata uma história que não é assim tão, não está tão longínqua, não é? É uma história do século XX, creio que vai ser um êxito de bilheteira e nós tivermos a oportunidade agora no Natal iremos ver, sim meninas? Sim. Acho que valerá a pena revisitar a vida extraordinária de Nelson Mandela. Olha, nem de propósito, por estarmos a falar desta figura, a nossa jornalista de serviço, que traz as notícias de âmbito internacional, claro, só podia destacar precisamente o falecimento recente de Nelson Mandela. Exatamente. Nunca mais esquecerá este dia, 5 de dezembro de 2013. Morreu Nelson Mandela. Homem de Estado, presidente da África do Sul entre 1994 e 1999, foi o mais conhecido presidiário do mundo. Defensor da liberdade e dos direitos dos favorecidos, paladino da igualdade de oportunidades e do fim de todas as formas de opressão. Nelson Mandela morreu na sua casa, em Joanesburgo, tinha apenas 95 anos de idade. Mandela foi o maior símbolo de combate no regime de segregação racial, conhecido como Apartheid, que foi oficializado em 1948 na África do Sul e negava aos negros, maioria da população, aos mestiços e asiáticos, direitos políticos, sociais e económicos. A luta contra a discriminação do país levou-o a ficar 27 anos preso, acusado de traição, sabotagem e conspiração contra o governo em 1963. Condenado à prisão perpétua, Mandela foi libertado em 11 de fevereiro de 1990, aos 72 anos. Durante a sua saída, o líder foi ovacionado por uma multidão que o aguardava do lado fora da prisão. Em 1993, Nelson Mandela recebeu o Prémio Nobel da Paz pela sua luta contra o regime do Apartheid. Um ano depois, em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul após a convocação das primeiras eleições democráticas multirracionais no país. A sua vitória pôs fim a 3 séculos e meio de dominação da minoria branca na nação africana. O Dia de Nelson Mandela foi instituído em 2009, celebra-se a 18 de julho e, propositadamente, não é um feriado para que inspire todas as pessoas em todo o mundo a trabalharem pelos valores que Nelson Mandela defendeu ao longo de toda a sua vida. Muito bem. Nunca é demais, apesar dele ter sido homenageado ao longo destes dias, nunca é demais falar de Nelson Mandela. De facto, deve ser um exemplo para todos nós. Não sei se repararam que o presidente dos Estados Unidos, Obama, disse que o Nelson Mandela o inspirou a ser uma pessoa melhor. E acho que é isso que Nelson Mandela inspira a todos nós. É que todos nós conseguimos ser melhores, porque este de facto foi um homem extraordinário. Como disse a Inês, e bem, esteve 27 anos preso, foi torturado, foi condenado à prisão perpétua. Eu recordo-me de ver em direto as imagens que as televisões passaram no dia em que ele foi libertado e que estavam milhares de pessoas à espera dele pelas ruas. Foi um momento, se calhar, dos mais emocionantes que eu vivi, assim, de história ao vivo e a cores. Porque é um homem que depois saiu da prisão, não guardou rancor, foi eleito primeiro presidente negro da África do Sul, termina aquela fase do apartheid, que foi uma fase terrível para os negros, e posteriormente ele consegue fazer a pacificação e a integração no território onde que era habitado, era e é, por negros e brancos. Ele dizia que havia lugar para todos eles. De facto, é uma figura extraordinária. Devemos seguir-lhe o exemplo nos pequenos atos da nossa vida, se possível. Muito bem, vamos a uma questão de política nacional, Sr. Francisco, que nos traz precisamente um tema muito pertinente, o desfasamento e o afastamento que há entre a população em geral e os políticos e a política. E o Francisco equacionou aqui algumas razões para isso acontecer. Ora, vejam se concordam. Nosso país está a passar por uma grave crise económica, política e social. Muitas pessoas questionam-se. Porquê? Porquê de repente uma crise? Esta crise pela qual passamos e sofremos deve-se a muitos anos em que sempre que se tem algo, ou se põe no bolso ou se desperdiça. A má governação que este país teve quase sempre. Foram muitos anos de má governação. Quase nunca estiveram no governo as pessoas que deviam estar e que fariam tudo por um país melhor. E com isso sofreu-se a população. Nós, portugueses, temos a qualidade, mesmo com esta crise, termos muita energia positiva e termos gente que continua a fazer coisas boas e bem feitas por todo o mundo. Nós somos um povo com capacidade de adaptação e cosmopolita. Conseguimos adaptar-nos em quase todos os países e culturas. E temos exemplos disso por todo o mundo. Por exemplo, dos muitos imigrantes nacionalidade portuguesa em Luxemburgo, que são atraídos pelos salários e pela qualidade de vida. A maior parte consegue trabalho e são elogiados pela alta produtividade, pois são incentivados e apelados a trabalhar da maneira certa, ao contrário do que acontece em Portugal. O único problema que o país tem é de ser mal governado. Tem políticos arrogantes, que se focam principalmente no ser e no parecer. Já essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco criticavam isto no seu tempo. Temos falta de liderança e vontade. Isto já está tão gasto e tão viciado que quando é feita uma crítica aos políticos já nem é feita a distinção entre classes políticas. São feitas críticas radicais abrangendo todos os políticos, tendo culpa ou não. Citando a frase de Jaime Nogueira Pinto no Público, temos cólera e revolta, mas não há nada a fazer. Quem criou isto fomos nós e a fraca qualidade dos políticos, tal como já apontava a crítica do século XIX. O nosso povo, bem guiado, saberá fazer o melhor. A decadência não vem do país nem do povo, mas de uma má direção. Urge renovar e melhorar a classe política de todas as cores partidárias. Sim, senhor Francisco. Estás contundente, como quase sempre. Então, o que é que as meninas opinam em relação ao que diz o Francisco? Ouvi ali a Bárbara a fazer muito franzia de testa. Sim, porque os políticos até podem ser arrogantes e podem governar mal, mas a culpa é nosso povo que os elegemos. Mas a verdade é que são eles os elegíveis. Nós temos que eleger alguém. Nós quando votamos em partidos. Ele tem razão, é assim. Se a maior parte deles são maus, se são más pessoas, se são pessoas que estão lá para servir os seus interesses e não servir o interesse do país. Sim, mas... E se são aqueles, não temos outros, o povo português não tem alternativa, tem que votar na classe política que temos, que segundo ele é uma má classe. Sim, mas por exemplo, nós achas também que há bons não políticos, fazemos. É isso? Achas há bons que... políticos, sim. Há pessoas sérias na política. Sim. Há pessoas que não estão a fazer, que não praticam a política por interesse. E se nós não concordamos, então também não vamos retirar-nos do papel que temos na política. Por exemplo, achamos que as pessoas que vão para lá vão por interesse e são os arrogantes e não nos conseguem governar bem. Mas também ninguém dessas pessoas que criticam é capaz de formar lista, seja por partidos ou independente, para ir à votação e não serem arrogantes e não sermos mal governados. Uhum. Portanto, estás a defender também que a população, no fundo, eles têm estado a exercer o poder porque o povo português confiou neles. Exatamente. E então, se nós entendemos que eles não governam bem, temos que lhes mostrar um cartão vermelho. Precisamente. E também tem que haver renovação da classe política. Sim. Que neste momento não há. Esse é o problema. Tu entendes que deve entrar gente nova para a política? Sim. A geração do meu pai e da minha mãe... dos meus tios esteve-se pura e simplesmente a marimbar para a política e deixa ficar para os outros e os outros que vão lá por interesse é que ficam lá, não os que têm jeito, os que vão lá por interesse, porque no Parlamento vêem-se coisas inacreditáveis. Então, e as meninas? Inês, as nossas meninas não querem opinar aqui em relação à política. A política, já se percebeu, é aqui o tema favorito, não só de Francisco, mas também da Bárbara. Eu tenho a impressão que daqui desta nossa mesa de trabalho vão sair futuros políticos. Pelo menos dois, o Francisco. Alguma vez pensaste seguir carreira política? Com o teu sentido que tu tens, o teu sentido de justiça, se calhar... É um caso a pensar. A Bárbara já pensou nisso e já decidiu o que quer. Sim. Eu acho que é fundamental que os nossos jovens tenham este tipo de intervenção e que venham, efetivamente, a seguir a carreira política, porque urge substituir muita... Não podemos generalizar e dizer que todos os políticos, todos os quadrantes partidários são maus. Todos eles são incompetentes. Não será verdade, obviamente. Haverá entre todos os partidos gente com competência e gente capaz e com vontade de fazer o melhor pelo país. Agora, todos temos a percepção de cidadãos portugueses é que eles se calhar são uma minoria. E tem havido por lá muitos que de facto têm tido, são incompetentes. E a prova está à vista no que se tem passado em Portugal. E nenhuma coisa o Francisco tem razão. Isto não é só uma questão recente. Isto é uma questão, nós andamos a ser governados há muito tempo, não é? Sem ter a noção do... A não utilizar bem os fundos, como tu disseste bem. Quando temos dinheiro, desperdiçámo-lo. Ou não o investimos devidamente. E depois entramos em períodos de crise longa como esta em que estamos. A Bárbara diz. Quando aparece, por exemplo, uma lista independente... É sempre menos votada do que os partidos. Porquê? É o povo português que os elege. Exato. Porque há muito a ideia de que votar é em partidos, não é? Exatamente. Pois. E muitas vezes os partidos, esses sim, já estão viciados e já estão gastos e devíamos apostar numa lista independente, em pessoas que não são viciadas, que já não estão viciadas no... pelos partidos, porque depois os partidos seguem-se por ideais e as pessoas podem ter outros ideais que não sejam dos partidos. Por isso, convém que haja outras listas independentes e que haja muitos partidos, que é para as pessoas terem muita opção de escolha. Mas neste momento existe um PS, existe um PSD, um PCP e os outros partidos estão em minoria. E o CDS tem minoria. Representação parlamentar. Sim, e o Bloco de Esquerda também tem representação parlamentar. Sim, mas de resto não há grandes partidos. E são só sempre esses. E as pessoas, quando há uma eleição de qualquer coisa, existem esses partidos e não existem mais. As pessoas, de certa forma, é que têm culpa. Porque não têm uma mente em que digam, não, eu não vou votar neste porque... Eu não vou votar neste porque gosto do partido e tenho uma cunha e pediram-me para votar nele. Não, não é assim. As pessoas devem... fazer e devem votar aquilo que têm consciência e neste momento o regime político está viciado porque as pessoas são hipócritas e regem-se por aquilo que alguns, talvez não os melhores, lhes dizem ou dizem para fazer. Defendes então que a população portuguesa deve ser mais interventiva. Sim, sem dúvida. E não deve virar as costas à política, sim. Porque a política pauta toda a nossa vida. Se virarmos as costas à política, então não critiquemos quem está na política. Muito bem. Ah, sim, senhora. Isto a Bárbara vai ser aqui uma pessoa a exercer a política de mão cheia, como vocês verão. Cá estaremos para ver a Bárbara ao poder. Hein? Votaremos nela, com certeza. E agora a seguir... Vamos a uma sugestão de leitura, Joana? Sim. Para as nossas férias de Natal. Então, o livro que eu decidi, sobre o que eu decidi falar chama-se P.S. I Love You, por Cecília Ayerne. Polly e Jerry são um casal feliz, que vive quase exclusivamente um para o outro. É quando Jerry adoece, com cancro, e acaba por morrer, que Polly percebe que sem Jerry, a sua vida não só, são só as quatro paredes de um apartamento acolhedor, onde viviam desde que se conheceram. Polly não tinha um emprego fixo e várias vezes durante o ano decidiu despedir-se do seu emprego, alegando que os seus colegas de trabalho eram insuportáveis e os seus vários chefes nos diferentes empregos eram injustos e não sabiam lidar com as pessoas. Algumas semanas depois da morte de Jerry, Polly completou os seus 30 anos e recebeu a primeira encomenda de Jerry. Polly suspendeu a respiração e, com as lágrimas nos olhos e o coração acelerado, leu a letra familiar, sabendo que a pessoa que se sentara para lhe escrever nunca mais seria capaz de o voltar a fazer. Correu os dedos por cima das palavras, sabendo que a última pessoa a tocar naquela página tinha sido ele. Minha querida Polly, não sei exatamente onde estás ou quando irás ler isto. Espero que a minha carta te tenha encontrado bem, com saúde e feliz. Há muito tempo murmuraste-me que não conseguirias continuar sozinha. Tu podes, Polly. És forte e corajosa e podes ultrapassar isto. Partilhámos alguns momentos maravilhosos juntos e tu tornaste a minha vida. Fizeste a minha vida. Não tenho nada a lamentar, mas sou apenas um capítulo na tua vida e haverá muitos mais. Lembre-te das nossas maravilhosas recordações, mas não tenhas medo de arranjar muitas mais. Muito obrigado por me teres dado a honra de ser a minha mulher. Por tudo te fico eternamente grato. Sempre que precisares de mim, sabes que estou contigo. O meu amor para sempre, do teu marido e melhor amigo, Jerry. P.S. Eu amo-te. Jerry planeou tudo para, durante um ano, ajudar Ollie a seguir com a sua vida em frente e ultrapassar a sua morte, o facto de nunca mais poder partilhar a sua vida com ele. Através de cartas que escreveu antes de morrer, Jerry consegue mudar a perspectiva de vida de Ollie. Fala perceber que, mesmo sem ele, a vida pode continuar. Com a ajuda e o incentivo das cartas de Jerry, Ollie arranja um emprego à altura, compra finalmente um candeeiro para a mesinha de cabeceira e, o mais importante, arranja a capacidade de se apaixonar e ser feliz novamente. Um girassol para a minha flor do sol, para iluminar os dias escuros de outubro que tanto odeias. Estou tão orgulhoso de ti, minha maravilhosa, maravilhosa mulher. PS, eu amo-te. Muito bem. Uma leitura muito, provavelmente muito agradável para estas férias. Sugeres vivamente aos teus colegas. Gostei muito bem. E de seguida vamos a uma notícia de âmbito local, Inês, muito interessante, que é? Cá se compra, cá se fica. Uma campanha. A ADI, Agência para o Desenvolvimento de Tábua e de Oliveira do Hospital, com a parceria dos municípios de Oliveira do Hospital e de Tábua, acaba de lançar mais uma campanha de incentivo às compras no comércio tradicional e local nos centros urbanos. A campanha já está na rua e é acompanhada por um programa diversificado de animação que pretende trazer aos clientes aos centros urbanos e potenciar as compras. Cá compra, cá fica é o lema da campanha que este ano volta a ser reforçada com um vídeo promocional que está a ser difundido pelas redes sociais e outros canais de divulgação. O objetivo é claro, torna-se viral, chegando ao maior número de pessoas, levando-as a preferir as compras no comércio local, em detrimento de outros centros comerciais. Até 9 de janeiro haverá um conjunto de iniciativas de rua para dar vida aos espaços urbanos de Oliveira do Hospital e de Tábua, atraindo pessoas para o comércio local, com o objetivo de ajudar o comércio dos dois centros urbanos, revitalizando-os, atraindo mais clientes e potenciando negócios nesta época festiva, anunciou o presidente da ADI, José Francisco Rolo. Numa época marcada pela solidariedade, a ADI lança um desafio. Sejam solidários com a sua terra e com o comércio local das suas terras. Sendo que com a realização de compras, os clientes se habilitam a ganhar um dos 10 prémios do sorteio de Natal. Este ano os prémios a atribuir serão vales de compras, para gastar, para voltar a fazer compras e reinvestir no comércio local. Estes vouchers temáticos, que representam um investimento total de 2.800 euros, poderão ser reinvestidos nas compras de viagem, artigos de informática e telecomunicações, entre outros, em qualquer uma das lojas aderentes. Com mais 150 lojas aderentes, o presidente da ADI anunciou ainda que este é um número recorde de lojas aderentes, o que atesta o sucesso desta operação de dinamização do comércio local, sem deixar, no entanto, de criticar a elevada carga de impostos aplicada. Neste mesmo período é também promovido um concurso de montras organizados pela ADI, que conta com 22 concorrentes, cujos vencedores serão premiados com publicidade paga e órgãos de comunicação social local. Muito bem, esta é uma forma de promover o comércio local e, de facto, se cá compramos, o dinheiro fica cá, vai criar postos de emprego cá, está a criar riqueza no concelho e nós bem precisamos dela, porque nós vivemos cá. Portanto, este é um conselho que deixamos a todos os ouvintes. Devemos comprar em Oliveira do Hospital. E agora o nosso Pedro tem aqui, para as férias de Natal, onde há assim mais tempo, os meninos da idade dele, mais os meninos do que as meninas, vão se dedicar a muito... Não? Não, meninas também. Meninas também, diz ele. Eu acho que é mais do gosto dos rapazes. As meninas aqui jogam este tipo de jogos? Elas dizem que não, Pedro. Portanto, eu não sei quem é que está certo, se és tu, sou eu. Ainda assim, Pedro, o que é que sugeres desta vez? Ora bem, desta vez eu vou apresentar um jogo chamado Rise, Son of Rome. É um deslumbrante jogo de ação e aventura que segue Mário Tito numa missão heroica para vingar a morte da sua família e preservar a honra de Roma a todo o custo. Embarque numa jornada de vingança, traição e intervenção divina, Rise, Son of Rome conta a história de Mário Tito, um jovem soldado romano que testemunha o assassinato da sua família nas mãos de bárbaros de bandidos bárbaros, que em seguida viaja com o exército romano para a Britânia em busca de vingança. Rapidamente subindo na hierarquia, Marius deve tornar-se um líder de homens e defensor do Império na sua busca para a vingança. Rise, Son of Rome apresenta uma recriação cinematográfica do Império Romano em detalhes tirar o fogo, a partir do extremo norte de Britânia, atual Bretanha, do Coliseu e no coração de Roma. Paisagens deslumbrantes trazem todos os aspectos do Império para a vida, animações faciais incrivelmente detalhadas adicionam perfis para as pessoas que encontrar. Os novos recursos CryEngine permitem um mundo diferente de tudo o que já viu antes. Experimenta uma aventura cinematográfica que o leva profundamente no mundo dramático do Império Romano, a agressividade e a intensidade da guerra humana são trazidas à vida no detalhe visceral, empurrando o jogador para o caos do combate de perto. Ver e sentir a emoção no rosto do adversário. Os jogadores têm de dominar a espada, o escudo e técnicas de combate sofisticadas para variar ataques e gerir múltiplos inimigos, e para depois acabar com eles. A Arena de Coliseu vai testar a sua capacidade de prevalecer quando é confrontado com campos de batalha e paisagens cheias de armadilhas mortais e obstáculos. Este jogo está disponível para Xbox One. Muito bem. E pelo menos tem um mérito este jogo. É que estudam história de Roma. Pronto. Isto é capaz de interessar aqui alguém. Diz Francisco. Só há um pequeno problema. É que o imperador que lá aparece e vários factos que acontecem ao longo do jogo não são verídicos. Com o imperador... É Nero Augustus, não sei o resto. Há uma invasão dos bárbaros a Roma e dos bretões a Roma. Que não é verdade naquela altura. Pois, está bem. Pronto, mas olha, é parte da ficção, parte de, com alguma história. Sou um boneco de neve e tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Toda a gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Esqueças que o meu é teu. Poema de Natal, Joana, mas se calhar vamos guardar o poema para brindar os nossos ouvintes no final do programa. Sim? Quando desejarmos um bom Natal. Sim. Então agora vamos passar ao Secundário e Movimento Notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do grupamento de escolas da Oliveira do Hospital. No passado dia 10 de dezembro, o Clube Europeu evocou o 65º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal de 1948 reflete valores de igualdade e de justiça em todo o mundo, mas estamos numa época de desafios, o desafio de fazer dos direitos humanos direitos reais para todos os homens. Os alunos do Clube Europeu elaboraram um folheto e distribuíram-no por todas as turmas das escolas secundária e EB23, lembrando assim a todos que urge cumprir a declaração. Ainda no âmbito da Declaração dos Direitos Humanos, o Clube Europeu também promoveu no passado dia 16 de dezembro uma atividade de reflexão sobre o tema Direitos Humanos, que se dirigiu a todos os alunos deste clube, cerca de 70 alunos, e foi dinamizada por dois elementos da Secção de Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra, que se disponibilizou a vir à escola. Um desses elementos, Patrícia Tavares dos Santos, foi aluna da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, hoje já é licenciada em Direito e a fazer estágio de Advocacia, sendo uma ativista em prol dos direitos humanos. Também de iniciativa do Clube Europeu e do projeto Comênios, decorreu no passado dia 17 de dezembro o sorteio de 3 cabazes de Natal, iniciativa que visou angariar verbas para este projeto. Os felizes contemplados foram os seguintes. Primeiro, Elizabeth Marques, de Oliveira do Hospital. Segundo, Lina Gonçalves, de Vila Franca. E terceiro, Cecília Madaleno, de Torre. O clube agradece às empresas que colaboraram. Quinta dos Jugais, Intermarché, Cooperativa Agropecuária da Beira Central e Irmãos Gonçalves. Agradece igualmente aos pais dos alunos que se associaram a esta iniciativa. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 13 de dezembro, tendo dado entrada 9 listas do ensino básico, 2 da Escola de Lagares, 4 da Escola da Cordinha, 2 da Escola Secundária e 1 da Escola EB23, e 3 listas do ensino secundário. A campanha eleitoral decorrerá nos dias 13 e 14 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 17 de janeiro. Relembramos os alunos que os temas para este ano são, para o ensino básico, drogas, evitar e enfrentar as dependências, e para o ensino secundário, crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência. Passamos às notícias da biblioteca. Está a decorrer na Biblioteca Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de Educação Física, realizados por alunos do 10º ano. O tema dos trabalhos foi Problemas na Adolescência. Esta temática permitiu uma exposição com grande diversidade de técnicas, demonstrando a imaginação, criatividade e espírito de iniciativa dos autores. Com a finalidade de conhecer, analisar e colmatar algumas situações menos conseguidas, a equipa da biblioteca faz a estatística dos vários parâmetros da sua utilização. Nesta análise, constatou-se que as alunas Verónica Pinto, do 11º ano, Turma A, e Joana Antunes, do 11º ano, também da Turma A, se destacaram pela quantidade de obras lidas. Estas alunas, que se dedicaram à leitura durante o primeiro período, cumpriram o que preconizam o Ministério da Educação e outros órgãos ligados à educação. Segundo eles, ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Ler é uma forma de ter acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para quem lê e para o mundo. Além de ser envolvente, a leitura expande as nossas referências e a nossa capacidade de comunicação. Assim, quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Ler é um hábito que se reflete também no domínio da escrita, ou seja, quem lê mais, escreve melhor. Parabéns a estas alunas e a outros que sigam o seu exemplo. Na semana de 2 a 6 de dezembro decorreu na Escola Secundária de Oliveira do Hospital a Feira do Livro, levada a cabo pela Biblioteca Escolar. Esta feira teve como objetivo dar a conhecer um conjunto de obras e novidades editoriais a preços acessíveis. Houve uma boa adesão por parte dos alunos e restante comunidade escolar e, sobretudo, bastantes compras de bons livros. A verba oferida, dos cerca de 75 exemplares vendidos, irá reverter para a aquisição e melhoria do fundo documental da Biblioteca Escolar. Podemos, pois, concluir que o balanço foi positivo, não só pela venda de exemplares, como também foi pelo facto de os alunos terem tido a possibilidade de contactarem com diversos géneros e autores da literatura portuguesa e estrangeira. O Plano Nacional de Leitura, em parceria com o Instituto Camões, a editora Caminho Leia e a Fundação José Saramago, lança uma nova iniciativa dirigida aos alunos do 3º ciclo e do ensino secundário, desafiando-os a produzir textos da sua autoria e premiando e divulgando a sua criatividade na leitura através do concurso Quem Conta um Conto, ao modo Saramago. O concurso decorre até 15 de maio de 2014, Trata-se de um desafio à criatividade dos jovens autores ou dos que querem empreender a sua primeira experiência de escrita e que, tendo como fundo inspirador a obra literária de Saramago, desenvolvam de forma criativa experiências ou sensações do seu cotidiano vivido ou imaginado, podendo perpassar por interesses diversos, quer na área social, familiar, na esfera política, no exercício de atividades artísticas, nas relações com os amigos. Se necessitar de mais informações ou apoio, contacte a professora bibliotecária da sua escola. Está a decorrer na Escola Secundária de Oliveira do Hospital a primeira fase do Concurso Nacional de Leitura, promovida pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a RTP e a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas Escolares. Com princípio geral orientador, está o prazer de ler, pretende-se estimular os concorrentes, o gosto pela leitura e o contacto com os livros. Serão apurados em cada escola 3 alunos do 3º ciclo e 3 alunos do ensino secundário que representarão a escola a nível distrital. Obras a ler, 3º ciclo, O Salvador, de Maria Teresa Maria Gonzalez. Secundário, Contos Exemplares, de Sofia de Melo Breiner. Se pretender, obtenha mais informações na biblioteca da escola secundária. A finalizar, informamos que, segundo a direção da CAP, as pautas de avaliação do primeiro período são afixadas na segunda-feira, dia 23 de dezembro, e estarão disponíveis na página web do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Estamos a terminar o nosso programa. Relembramos que este é realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, agora também do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e é constituído pelos alunos Francisco Carvalho, Inês Garcia, Mariana Turgal, Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Estamos a despedir-nos e hoje vamos despedir-nos de uma forma diferente, porque é Natal. Vamos deixá-los com o poema de Natal na voz da Joana. Estava eu a dizer, despedimo-nos até daqui a 15 dias, desejando em nosso nome e em nome da direção da CAP um Feliz Natal a todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua atenção. Deixo-vos com um belo poema de Natal na voz da Joana Falcão. Natal e não dezembro. Entremos, apressados, friorentos, numa gruta, no bojo de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos, inseguros, mas entremos. Entremos e depressa em qualquer sítio, porque esta noite chama-se dezembro, porque sofremos, porque temos frio. Entremos, dois a dois, somos 200, 200 mil, 12 milhões de nada. Procuremos o rastro de uma casa, a cave, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos, despojados, mas entremos. Das mãos dadas, talvez o fogo nasça. Talvez seja Natal e não dezembro. Talvez universal ou consoada.